não estou triste, apenas saí do exílio. É como se olhasse no espelho e sentir-me que estou vivo. Estou aqui, sem corpo mas de alma. No fundo do desespero existe algo que me acalma. Não se assuste, obrigado pelo manifesto. Quase todos estão chorando a caminhada ao cemitério. Sei de toda dor, não só eu sei como foi difícil. Foi um alívio para mim e todos os envolvidos. Envolvido em minha história que não foi dramaturgia. Não pela Glória Pérez ou Barbosa que ela foi escrita. Será que são anjos? Não pode ser, não acredito. As pessoas me abraçam com semblante divino. Venha conosco nesse momento. Me põe no túmulo com uma luz jamais vista. Estou meio confuso, flutuo pelo túnel. O que vai acontecer, sei lá. Mas sinto que o pior já passou e não vai voltar. Avisto pessoas, parece estar em harmonia. Um ambiente familiar, mas não vejo minha família. Parece comunicar apenas com olhares e minha sensação de alívio. Eu não sinto vontade, será real ensinamento ignorado nas igrejas. Se for pra julgamento, qual será minha certeza? Me sinto forte, saudável e diferente do passado, que pôs me conhecer no funeral eu acabado. Parecia ser simples, agora entendo que não era. Em minha mente passa um filme, do colo da mãe aos braços do mundo, da explosiva adolescência ao sono profundo, do filho forte e dedicado, que os pais sempre honrou, a cadáver esquelético, digno de filme de terror, dos estudos ao emprego bem sucedido, todos os sonhos conquistados, serem perdidos. Partido, descaso da autoridade, desprezo da sociedade, vítima da cruel realidade. Apenas 10% consegue sair do crack, não vou entrar em detalhes. Eu já sofri demais, mesmo que eu vá para o inferno, encontrarei a paz. Abraços a todos, existe alguém à minha espera, e como escrito na coroa, saudades eternas. Alguém que tire as minhas dores. As minhas dores, eu sinto o cheiro de flores.